Hola a todos, bienvenidos a más podcast del Glitch. Yo soy Gonzalo y hoy vamos a hablar de la Xbox Euro. Ahora, están preguntando ustedes, ¿por qué este coño está hablando español? Bueno, en primer lugar, porque puedo, y porque consigo tener una voz sexy. En segundo lugar, es porque no se puede comprar una Xbox Euro aquí en Portugal. Así, tenemos que ir a España. Y estoy entrenando la lengua para que un día de estos agarre mi chiquitita y voy a Badajoz comprar una Xbox y unos caramelos. Y ahora vamos a comenzar este podcast. Y como siempre tengo conmigo Rodrigo y Pedrito de Portugal. ¿Cómo están? Muito bom este intro, eu não fazia ideia que o Gonçalo era poliglota. O que é que tu achaste, Rodrigo? Eu achei que se adequa bem, porque como vamos falar mais à frente, o espanhol está perfeito para a situação que é. Então, e antes de passarmos a... poliglota. É verdade, poliglota. Antes de passarmos à treta da semana, ou ao tópico da semana, o que é que vocês têm dado a jogar? Eu tenho dado a jogar a Battlefield 4, com todos os seus defeitos e virtudes. Cá estou eu, a gramar com aquilo tudo. Eu continuo a achar, o jogo é excelente, é brutal. Não fossem os pormenores técnicos que supostamente hoje dia 25, já iam ser resolvidos com mais um patch número 11 em relação aos servidores, para ver se deixa de lagar tanto e se o netcode fica assim um bocadinho melhor. De resto, o jogo é soberbo, dá 10-0. Querem single player, querem multiplayer ou Call of Duty, que também já tenho andado a jogar um bocadinho. Claramente, Battlefield 4 é o novo rei dos FPS. Claramente, bem, da minha parte, também estive a jogar um bocadinho no Battlefield, mas também joguei uma das dicas do Pedro, que foi o Brothers: A Tale of Two Sons. Cheguei até ao fim, tive o cuidadinho para tentar sentar-me em todos os bancos, mas devo ter falhado um que não consigo atingir. mas consegui muitos outros que eu nem sequer estava à espera, coisas que apareceram assim completamente aleatoriamente, e foi muito fixe. Depois comecei também, comecei agora para PC e para as novas consolas de nova geração, foi o Assassin's Creed 4. E está-me a surpreender muito, estou completamente agarrado. Muito diversificado, muita coisa para fazer, diferente, e com muitos, e com um nível de dificuldade bastante bom também. Há situações em que, pura e simplesmente, não consegues passar, a não ser que vás investir e evoluir um bocadinho mais, senão não dá. E eu estou a gostar desse aspecto do jogo, e para já está o Battlefield 4 encostado por causa disso. Ainda bem. Pronto, eu ainda não ando a jogar a minha dica da semana, mas está para breve, porque já fui buscar à loja e foi uma prenda de Natal antecipada para mim próprio, e então é o que eu vou andar a jogar nos próximos dias. Estou bastante ansioso, até porque o Pokémon não dura para sempre e uma pessoa pode apanhá-los todos, mas chega uma parte já não há nada para fazer. E pois, então vamos até porque ver... se já jogaste o X e o Y, ainda não havia Z, né? Portanto, e Z ainda está para sair. Daqui a uns meses, para eles venderem mais umas cópias, se confirmar. Exato. E pronto, vamos então passar ao tópico principal da semana, Xbox One. Ora, aí está. Quem é que quer começar? Quem é que quer começar a dizer bem, a dizer mal ou a ser indiferente? Eu se calhar vou só assim dar, tal como fizemos a semana passada com a Xbox 4. Xbox 4. Eu já me estou a começar a baralhar. Como fizemos com a PlayStation 4, e ver aqui o que é que estava dentro da Xbox One. Basicamente, estou aqui a olhar e é basicamente igual ao que é a PlayStation 4. É claro que a PlayStation 4 é um bocadinho mais superior, tem um bocadinho mais de hertz e mais um bocadinho mais assim, de pozinhos para limpim-pim, mas basicamente está lá tudo a nível de hardware. De resto, acho que aquilo que podemos falar daquilo que a Xbox One se destaca mais, não é? É com aquele, é para já o Kinect, o 2.0, e também todas as vertentes e o interface, que dá para jogar e ver televisão ao mesmo tempo e pulsionar e pronto, e por aí fora. Se calhar, Rodrigo, vamos começar por aí. Sim, eu acho que aí realmente é o forte dela. Nós na semana passada falámos um pouco sobre isso, mas também abordamos o problema que é muito dedicado ao mercado americano, e talvez algumas regiões da Europa já tenham alguns serviços, seja o Hulu, seja o Netflix, Mas a própria ESPN, que tem conteúdos dedicados só para a Xbox, eu tive no outro dia a ver, tem NFL, também tem contratos de exclusividade só para a Xbox. É uma data de conteúdos que para a maior parte dos europeus não diz nada, então para Portugal ainda menos diz. Claro que nesse aspecto, nos Estados Unidos, e pelas críticas que tenho visto, a consola até excede as expectativas. Corre tudo muitíssimo bem, a parte até do Skype, com os pequenos melhoramentos do Kinect, fazer chamadas em Full HD e sem se notar a grande queda de qualidade. Dizem que é fantástico ter tudo isto também ao mesmo tempo e em simultâneo, com um jogo ou com a televisão que esteja a dar. É muito fácil colocar, como está o Windows 8, não é? Sabemos que o sistema e a interface é muito baseado no Windows 8, não é? E tem os tiles todos, e então eles aproveitaram isso lindamente na Xbox One para meter o jogo a correr de uma parte, e depois temos também o Skype a correr do outro lado. Enfim, isso dizem que corre tudo, não há erros, não há problemas nesse aspecto, e até onde se esperavam os erros, não é? Por causa daquelas transições todas Exato. maradas que eles estavam a tentar fazer. Mas olha, aí não há problemas Parece que nenhuns, não. não é? Repara, Ainda bem, ainda bem. aquilo que falámos da PlayStation 4, que é básico da PlayStation 4 e da Sony, que é uma empresa de hardware, e nota-se que a PlayStation 4 está ali um pequeno ensaio do que é construir, se calhar, uma consola a nível de hardware compacto e tudo ali a funcionar em condições e conforme se a gente pensar, não pensar nas temperaturas, certo? Aqui a Microsoft acaba por ser a rainha do software, não é? Porque de certeza que em termos de menus e de interação e tudo, há de estar um bocadinho à frente do que está, por exemplo, o software proprietário da Sony. Sim, o que se tem visto aponta exatamente para Para isso. É isso, que não é? a nível design, a PlayStation novamente a ficar um bocadinho Sim, parece atrás. que aquilo não é Eu não assim sei se diria muito. design, mas mais usabilidade. Sim, exato. Em termos de ser fácil chegar ali, aqui e lá. Sim. Mesmo que o Kinect não existisse e utilizássemos só o comando, aquilo é bastante intuitivo e realmente dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A console realmente tem capacidade de fazer isso. Pausar o jogo e vimos a televisão, passar por uma chamada do Skype, voltar ao jogo e começar exatamente do sítio onde estávamos. Realmente a Microsoft entregou aquilo de mão beijada para os seus consumidores e utilizadores e realmente parece que está a funcionar mais do que a 100%, a 110%. Está mesmo ali spot on. E pronto, e mérito para eles. Agora, há aqui uma questão, ao que parece, embora publicitado, e volto a bater na mesma tecla que bati a semana passada em relação à PlayStation 4. Embora eu sei que a PlayStation 4 já aplicou um patch, pelo menos para o Assassin's Creed 4, que é os 1080p. Parece que o Assassin's Creed 4, na PlayStation 4, já está em Full HD mesmo. Coisa que aqui na Xbox One é coisa que se calhar nunca vai acontecer, ao que parece. Porque isto funcionar tudo lindamente e em termos menus e trocar jogos para televisão e por aí fora também consome bastante capacidade do hardware. E é apontada uma das razões pela qual ainda não há, ou não houve ainda nenhum jogo que tenha passado os 720p. O que é que achas? Temos só o Forza 5, penso que. Mas também aí já há um bocado de controvérsia, porque mesmo no Forza Motorsport 5, vê-se que há builds diferentes. Houve uma build que foi apresentada ao público quando foi anunciado o título, e Certo. agora a build que foi finalizada e enviada para produção, está um bocado mais. Está cortado, né? Dá assim um bocadinho Digamos cortadinho. assim, digamos um bocadinho cortado. E há quem diga que isso é por causa de constrições dos 1080p e ao mesmo tempo ter a frame rate fixo, que é importantíssimo também, Sim. nos 60 frames por segundo. Claro. Portanto, sim. Mas eu ainda queria dar porque eu acho que isto é um aspecto um bocado bastante até negativo. Portanto, ainda queria dar um bocado mais de manobra para a Microsoft desenvolver melhor a própria potencialidade da consola. Porque eu acredito que o potencial está lá. Estamos aí na primeira semana, nos primeiros dias de lançamento da consola e como também já dissemos na semana passada em relação ao PlayStation 4, enquanto não tivermos estudos mesmo dedicados a 100% a Exato. esta nova consola, ainda vamos ter que dar o benefício da dúvida. Porque eu acredito que com mais optimização Sim, isso e irá acontecer, dedicação não é? até. Claro, isso irá Sim, eu espero que acontecer. sim. Sim, eu também concordo. À Mas medida eu que. acho que a maior parte das pessoas não vão ligar tanto à questão do 1080p versus 720p. Acho que é algo que vai Sim, acontecer também acho a que não. médio prazo, Eu mas. ligava. Mas tu és um graphics whore, pá. Fechou. Um bocadinho. Eu acho que é algo que vai de certeza acontecer a médio prazo, mas caso não aconteça, acho que é um grande tiro no pé e não sei se não prejudicará logo o tempo de vida da consola a longo prazo. Acho que nós já vamos falar disso a mais detalhe, mas acho que a questão das vendas deles de já partirem atrás da PS4, eu sinceramente não sei se, a menos que venha aí um grande exclusivo, eu não sei se eles algum dia vão passar as vendas da PS4. Porque começaram mal e não sei se vou endireitar. Eu, não, eu por acaso tinha lido, e tu vais-me esclarecer isso agora, que eles tinham chegado à mesma marca que a PlayStation 4, Sim, a que questão era um aqui milhão. é Agora a que. questão é que se calhar a PlayStation deu mais Exatamente. que isso, não é? Pronto, A questão é que a PlayStation foi lançada em muito menos mercados que a Xbox. ok. Ah, exatamente, era esse pormenor. Exato, Foi exato. só Exato. Estados Unidos e Canadá. E se a E quando? Xbox na geração passada dominou completamente os Estados Unidos, se não fizer isto nesta geração, então é escusado porque no Japão não vendem, na Europa Exato. Na Europa, também mas estão aqui em Portugal não divididos. vendem. Ah, aqui em Portugal não vendem de certeza. E Pois, na aqui. Europa também estão divididos e se não ganham os Estados Unidos, então fica mesmo muito complicado. É aquela teoria de quem quer tocar muitos instrumentos ao mesmo tempo. Opa, eu continuo a achar que isto é Eu também demasiado. acho, É sinceramente. demasiado, se calhar. É um bocadinho demasiado. Para já É queria. assim, sim, Continua. continua que eu depois vou só falar num pormenor. Além de quererem terem um software ou um sistema operativo que dá para fazer tudo e mais um par de botas, mas que depois se cinge basicamente a US e UK, né, Estados Unidos e Inglaterra, que são os dois países que têm o maior número de aplicações que correm No nessa. framework, sim, por assim Na, dizer. sim, na framework, basicamente. Porque sei que, por exemplo, Espanha tem Netflix, mas já não sei se tem Hulu e já não sei se tem outras coisas. Depois outros países vão ter Hulu e já não vão ter Netflix. Quer dizer, basicamente, aquilo é uma consola que se calhar é para os Estados Unidos. Pronto. Basicamente, aquilo que eles pavoneiam tanto, que a Microsoft pavoneia tanto, que dá para fazer tudo e mais um par de botas. Se calhar dá para fazer tudo e mais um par de botas, mas só num país ou dois. Nos outros países dá para fazer o mesmo que as outras, que é jogar e pronto. E se Exato. calhar jogar já não se vai jogar tão bem como se joga na outra, digo eu. Pronto. Não querendo Sim. ser aqui estar a advocar que a PlayStation 4 ou a Xbox seja uma melhor que a outra, só estou a dizer é que se calhar o princípio pelo qual eles propuseram a fazer e a ter, se calhar não o vão conseguir fazer, nem ter. E agora podes continuar, Pois. Pedro. O que eu ia falar em relação a isto, eu acho que a própria Microsoft já deve ter reparado que isso é um problema, realmente. E tanto que há uma possibilidade de haver uma solução para isto. E essa solução passava por haver uma edição diferente da Xbox Já One. se fala nisso, Ou seja, já se fala nisso, exatamente. E as possibilidades que se põem em cima da mesa são precisamente essas, ou seja, apresentar uma consola como foi com a Xbox a 360, uma arcade. Ou não é? seja, Exato. mais limpa, mais leve, se calhar sem serviços, estes serviços que estamos a falar se Sem calhar Kinect. eram automáticos, exatamente, sem Kinect, Sim. reduzir o preço, retirar os serviços e apresentar mesmo como se fosse uma consola quase 100% orientada para Só jogos. por isso é um fail. Que é bom. Não sei, mas Pois, se é um fail, são eles a admitir, é bom, mas exatamente, é são mau, eles a né? admitir, mas estão a tentar, se eles apresentarem esta solução, sinceramente, há mercados em que voltam a ganhar a possibilidade de estar à frente. Se não fizerem isto, eu acho que, por exemplo, em Portugal é logo perdido. Se fizessem isso, eu já talvez metesse ali, apesar de achar que é mesmo muito difícil, mas já havia um bocado mais de competição. Agora, se eles mantêm assim esta política, ainda por cima com o preço muito mais avultado do que está a PS4, eu acho que sim, bom, é uma batalha perdida em quase todas as frentes. Exato. Mas Tanto é que cá em Portugal nem sequer, por exemplo, nem sequer temos uma data definida de lançamento. não há e tem que. E daí estarmos aqui a falar, né? Estar eu aqui a falar o meu espanhol, não é? Sim, É exatamente. porque a única É uma maneira é uma crítica. crítica a essa mesma decisão. Porque basicamente nós aqui em Portugal podemos mandar de vários sítios, podemos mandar vir de qualquer parte do mundo, mas o sítio mais perto que temos será a Espanha ou Inglaterra, né? O nosso hábito que temos de fazer compras online será nesses dois países. E realmente temos que ir, se quisermos mesmo muito uma, temos que ir comprar a outros países, neste caso Espanha, e nem sequer, e ao chegar, se vier avariada, não temos suporte, Sim, é preciso mandá-la é outra preciso vez mandar para as lá. coisas para trás. Mas digo-te, já que estamos a falar nisso, eu acho que aí a Microsoft leva um bocado de vantagem, porque eles continuaram o programa que tinham com a Xbox 360, que é aquele Microsoft Exchange, que basicamente, se tiveres uma consola defeituosa, embrulhas a consola, mandas para eles e eles, antes de reparar, enviam-te uma nova e pronto. Sim, mas de qualquer maneira, só o Mesmo chato assim, é que isso bastante é, mau, claro, sim, só o chato claro. que isso é. E como eu acho, eu continuo a achar, pode ser aqui, não estou aqui armado em professor Kalimba ou professor Mutamba ou assim uma coisa qualquer, mas eu acho que nunca, eu continuo a achar que não vai sair cá em Portugal. Estou a sério, eu continuo a achar a sério que não vai sair cá em Portugal, ou então não será. Nem 2014 ainda. Tenho quase essa Eu certeza. acho que vai ser em 2014. Acho Tem que, que não sei ser, se tem que ser. talvez seja anunciada assim uma data à pressão, do tipo, olha, afinal vai sair agora também e vai ser tudo muito Se calhar, acelerado. ou então lá para mais para o fim, para o Natal, ou assim uma Talvez, coisa sim. qualquer. Sim, é É, quando já acho que toda a gente eu tiver acho. PS4, sim. Estou, eu acho que eles estão a aguardar, eu acho que eles estão a aguardar também por causa desta possibilidade de haver Dos uma bundles, edição sim, dos bundles diferente. novos. Eu também acho que sim. Sim, eu acho que também é por aí, porque eles já estão a ver que, opa, nestes mercados vão ter que alterar as Sim, políticas e por completamente. isso vendem Completamente. uma edição diferente e pronto. Nem sequer faz sentido. Tipo, para os fanboys e para aqueles que não têm mais nada a fazer se não gastar dinheiro, e têm dinheiro para gastar, vem um Xbox One para Portugal e dizem assim: oh, vou já comprar um, porque isto tem Kinect, a gente pode dizer adeus e aquilo reconhece-nos e não sei Sim. quê. Sim. Mas depois, 80% dos serviços não os tens. Tens do outro lado uma consola que consegue ter mais definição. Do que a Xbox One. Pronto. E Só com se tiver catálogos dinheiro que por até agora aí. são muito semelhantes, portanto não E justifica catálogos escolher uma em detrimento da em outra. títulos do Cocó estão os dois completamente de igual Sim. em pé de igualdade. Porque o Rise. Ok. Eu estive a ver footage de Rise. Porque esses youtubers por aí fora já estão a fazer séries com isso. Sim. Pá, e aquilo realmente é bonito. Tem um motor. Um motor do Crysis e realmente aquilo é tudo muito bonito. Sim. Só que eu olho para aquilo e tipo, ok, não há mais do que isto. Os Eu bonecos vou até são defeituosos a andar. pegar no que estás a dizer para já afirmar aqui sem rodeios que o Rise é o jogo mais bonito até agora das duas consolas. Mas, e por acaso, em termos globais, eu estava à espera que ele fosse pior recebido. Mas em termos de combate, eu lembro-me Aquilo do é. pessoal criticar o Assassin's Creed por ser muito simples. Epá, mas isto Aquilo é ainda é pior, básico, pá. aquilo é muito básico, aquilo é muito básico. Mas graficamente é mesmo soberbo. Ah, Para não mim sei se é o Eu Killzone acho está que este é muito mais giro, pá. bonito. O Killzone por acaso está muito giro. Não sei se em termos de texturas e detalhes, Sim, não estou a exatamente. comparar isso, mas em termos pelo menos visuais, o Killzone está muito engraçado. O que eu já reparei entre as duas consolas, é mesmo a iluminação. Eu acho que isso aí está a fazer uma diferença enorme na Xbox One. Que a iluminação está muito bem feita e pronto, eu sou da área de produção 3D e sei, por exemplo, em Global Illumination, que é um sempre da parte dos renderings que se tem que passar, aí a Xbox no processamento disso está superba, aquilo tem iluminação. Então, tanto neste, como estamos a falar no Rise, como no Forza 5, já reparei e está muito, muito bem conseguido. A PlayStation, acho que em texturas e em detalhe estão a tirar todo o proveito da consola e sim, ganha. Sim. Pá, é questão de ver agora o que é que os títulos quando passar agora esta primeira fase. Qual é que é a segunda onda de títulos que vem? E, epá, mas isto basicamente só daqui, possivelmente a um ano e meio, dois, é que vamos ter os jogos minimamente otimizados para a consola. Sim, Até e agora. vamos ver os estúdios dedicados. Sim, exato, porque. Eu não queria dizer estúdios dedicados, agora eu queria dizer são estúdios de propriedade intelectual. Intelectual. Ou seja, tanto os da Sony como os da Microsoft, também vamos esperar pelo, por exemplo, o que é que será que. Agora não sei qual é o estúdio que faz o Gears of War, mas o que é que eles estão a fazer? São os Epic, acho que sim. Sim, Acho que são o que é que a Epic está a fazer e o que é que a Naughty Dog está a fazer, por exato. exemplo. Até Falta-nos no, saber isso até também. no, em, em termos de hardware, repara, sai um Killzone agora e sai o Rise. E o Killzone e o Rise estão a derreter completamente as novas consolas. Estão a aquecer à bruta. Sim. Tipo, estão a reportes da PlayStation 4. Em pleno Killzone, dá para fritar, dá para estralar ovos lá. Em uma certa zona que onde está o processamento gráfico. É claro que se elas são assim agora, jogos é que, as empresas que fazem jogos é que têm que otimizar realmente para a consola. Porque daqui a Mas 2 ou isso é 3 anos. daqueles, sim, é daqueles problemas que está sempre associado às primeiras levas de consolas. Sim. Uma pessoa pensa, então, mas estes gajos tiveram tanto tempo para Tanto desenhar e tempo, para exato. prototipar, e passado 6 meses ou um ano está a sair uma revisão porque afinal está tudo mal montado e tem que ser tudo montado ao contrário, com mais espaço para esta peça, com mais ventilação para esta. E é óbvio que uma pessoa comprando a consola no início está sempre coberta pela garantia, pá, mas é muito chato comprar uma consola ao fim Não, de 3 dias e temos quando. problemas na drive e afins. Exato. Mas esta primeira ronda de consolas, quer de um lado quer do outro, Sim, é sempre é para assim, é sempre ignorar, assim. é para ignorar completamente. Agora quando vier a segunda com os componentes já como deve ser, e já eles Sim. trocaram lá um chip ao outro, que é para aquilo não aquecer tanto, ou se uma Exatamente. coisa qualquer, uma ventoinha melhor, E com design aí é que mais já é. aerodinâmico e bonito. Pronto, aí é que estará a altura ideal daqui mais ou menos 2 aninhos para comprar uma consola. Isto digo eu, tenho um PC para jogar. Porque ao que parece, e segundo umas reviews que estive a ver até daquele rapazinho do Linus, o Linus Tech Tips, teve a rodar o Assassin's Creed 4 e o Battlefield 4. E realmente eles já não podem olhar para a versão da 360. Quer dizer, já está bem que temos uma 360 agora, mas olhando para o que se pode ter, eles já consideram que comprar jogos para a 360 já é deitar 60 dólares ou 60 euros ao lixo. Mais Pois, vale. esse é o custo. Sim. E o exemplo que eu estava a falar, por exemplo, do jogo que eu ando a jogar, o Assassin's Creed 4, porque quando eu comecei a ver footage tanto na Next Gen ou no PC e na Xbox 360, apá, eu fiquei naquela: será que espero? Será que compro já? Será que vou ao Tu PC? Apá, pronto. compraste para que Eu plataforma? compro para o PC, estou a jogar no PC. Parabéns, compraste para a melhor Estou plataforma. Pronto. a puxar. Ah, pá, porque eu estava a ver o potencial daquilo e estava a pensar: ah, pá, mas se vou jogar na Diz lá 360, se não não vou é, ter diz lá se não tens todo. os gráficos pedidos, diz lá. Ah. Tá, impecável. Mas eu também não tenho meio de comparação a não ser os vídeos de YouTube. Mas a partir daí foi logo a sensação que eu tive: Exato. opá, se calhar é melhor Não, mas. se quero jogar mesmo pelo potencial inteiro do jogo, apesar de ser um port e de ser aquela fase de transição que estávamos a Claro. falar. Ah, pá, mesmo assim, acho, já me senti naquele instinto de, opá, o melhor neste momento é aquela versão e não é as antigas, por isso já é a geração antiga. E cada vez mais vai ser isto. Vamos ter, por exemplo, o novo da Ubisoft também, o Free Roam, o Watch Dogs, Watch Watch Dogs, Dogs. sim. E aí também era outro dilema. Será que esse jogo vai ser dá alguma coisa de jeito numa Xbox 360 ou numa PS3, ou aqueles footage todos que nós já vimos e que já fomos impressionados desde a E3 do ano passado, como é que será numa consola da geração antiga versus Pois geração não, não atual e até no podes, PC? mas não podes saber como é que vai ser numa Next Gen, que agora já não é Next Gen, é Current Mas tu Gen. sabes Sim. que Não, não, ficas não, mas não, isso era com só para a aquele gente bichinho brincar, que é pior, era só não é? para a gente brincar um bocadinho. É porque não sabes como é que vai ser nas consolas novas, porque a footage toda que tu vês, ou quase toda, é toda de PC, portanto. Do Watch Dogs, pelo menos. Não, Não, porque já porque tu, apareceu lá uma eles, da PlayStation sim, os da 4, acho PS, eu. Exato, exatamente, exato. sim, E também estava exatamente. brutal. Eu estou aqui a gozar sempre a meter a laranja do PC, mas eu continuo a achar que quer na Xbox One, quer na PlayStation 4, os gráficos estão brutais. Pronto, qualquer jogo que eu tenho visto até agora sair, pá, graficamente Até o está uma Loco Cycle, brutalidade. pá. Ah, não, ao que parece, isso está muito mal, ao que parece. Opa, mas isso acho que está mal por causa mesmo de opções Exato. Acho técnicas, não, que opções é. estéticas Sim. que acho que não cabe na Exato. cabeça de ninguém. Outra coisa que eu queria falar aqui também, tinha a ver com o Twitch TV, que eu não sabia que era também um deal breaker. Mas ao que parece, está a ser. Eu tenho andado a ler algumas reportagens e notícias. E como sabem, na PlayStation 4 já há Twitch TV disponível desde o primeiro dia. E a Sim. Xbox One não vai ter, mas ainda não tem ainda, porque tem ainda muito que conversar e muito que assim, de assinar papéis, porque a Xbox One é uma consola dedicada também à TV, não é? E como se sabe, a Twitch TV tem muito material que não pode ser divulgado e entra em conflito com. Aliás, como é aqui no YouTube, é igual. Começar com direitos de autor e por aí fora, eles andam a negociar isso. Por isso é que a Twitch TV ainda não está na Xbox One. Vai ser até mais restritivo um bocadinho que é na PlayStation 4, que já é restritivo. A questão é que, embora não haja num e não haja noutra, ao que parece, a aplicação do Twitch TV na Xbox One vai ser muito melhor do que no PlayStation 4. E então anda tudo um bocado dividido. Até por conta na compra da consola, por causa disso, reparem. Porque não sabem ainda se compram uma PlayStation 4 já tem o Twitch TV, ou se Ou se esperam esperam, sim. pela Xbox One que tem uma aplicação melhor. Isto porquê? Porque apesar de. Como é que. É PlayStation. Eu não sei o nome da PlayStation. É PlayStation Camera? Para mim é o White Toy. Para mim é o White Sim, Toy. Estás a ver? pois. Para mim é um White Toy. Acho que se chama Move Camera, se não me É engano. Move Camera ou assim uma coisa qualquer. Sim. É machines isso, completo. Acho que aquilo é péssimo para dar 60 Sim. dólares por aquilo, é péssimo. E uma coisa, há que dizer, o Kinect tem uma câmera brutal. Sim, E ao que parece, no aquilo. Twitch TV temos assim um quadradinho na PlayStation 4, um quadradinho tão pequenino, não está lá a nossa cara, e a gente pode lá ver e mexer. E ao que parece, na Xbox One tem lá quase 1080p de câmera em que dá para Porque o fazer. Kinect 2 filma a 1080. Pois, exatamente. Outra das coisas que eu queria falar, e queremos todos falar, é por causa do Kinect, claro, ainda não falámos assim muito, esse Big Brother, ou esse potencial Big Brother, que eu, quanto a mim, estou um bocado reticente em relação a isso, porque realmente continua a ser always on, não é? Aquilo, não há hipótese. Aquilo tem que se ter aquilo, senão aquilo não funciona, basicamente. É aquilo que a ideia que eu tenho. Ela funciona na mesma. Eu até por curiosidade fui ver a lista de Mas não dá para comandos que desligar. estão. Dá, podes Já dá desligar para da desligar. consola. Sim, tu podes usar a consola sem ter o Kinect Ah, ligado. ok. O que a Microsoft fez foi, por exemplo, lançar uma lista com os comandos que estão disponíveis para o Kinect, mas depois sempre com o equivalente Ah, de um ok. Pronto, comando, é isso eu não tinha percebes? Ou seja, percebido. Ok. sim, as funções estão É pá, todas mas lá, isso aliás. mete uma impressão muito grande. Aquilo parece o Real 2000, estás a É a ver? Está realidade hoje em dia, ali. não É é? pá, mas de qualquer maneira. No teu telemóvel, se tiveres um smartphone com uma câmara frontal, se calhar também sabes lá o que é que está a acontecer, não é? Pois, exato, Sim. exato. Só que agora, como tens o sistema operativo, Sim. por exemplo, no caso do Android, que é aberto, pronto, podes estar mais naquela tranquilo e sem grande Exato, peso na consciência. exato. Agora com a Microsoft, pronto, já sabemos como é que é a atualidade, mas, por exemplo, agora que falas nisso, há uma polémica também com estas questões todas das câmaras, porque vamos ter pessoal que se está a filmar ele próprio e está a partilhar na Já internet. aconteceu na Já PS4. aconteceu na Sim, isso já PS4, aconteceu na exatamente. Sim. PS4, já o Já houve Twitch já está ali footage com os explícito. moderadores todos, pois. Mas isto não vai haver maneira de evitar. Então com o Kinect 2.0, com aquela definição Mas toda, vamos ter produções incríveis. vai-se filmar pornografia com aquela câmera. Sim, e com joguinhos e tudo. Agora aqui a questão não está, porque isso já acontece no PC, no Twitch.tv. Isso já Pois. acontece, esses problemas já existem. Agora a questão está, é que quer na PlayStation, quer na Xbox One, eles têm uma aplicação proprietária, ao qual a Twitch TV é alheia. E essas companhias não são, porque esse software Pois é. é mesmo da Microsoft e é mesmo da Sony. E os problemas Aquilo está a correr debatem-se. dentro da Exatamente. Sony ou dentro da Enquanto, Microsoft. por exemplo, no PC é tudo da Twitch. e pronto, e quem lá vai, vai, e convenhamos. Até agora não era assim uma coisa que o público em geral conhecesse, né? Agora, por causa das consolas, é que vão conhecer o Twitch TV. O Twitch TV era uma coisa, e o Justin TV era uma coisa que era só para. Muito É muito exclusiva para exclusiva, gamers, para um nicho, para gamers, para os gamers streamarem e por aí fora. Agora já está aberto ao público em geral. Duvido que. Agora é que é publicitado na televisão, agora é que é publicitado nesses meios todos. E agora é que isso é um problema, como sempre. Quando se manda isso para as massas, começa logo a ser um problema. bem, e não vai haver forma Não como vai, e não evitar a vai, não ser a controlar. não ser que feche aquilo. Mas Sim. pronto. E Pois. acabou. Uma das coisas do Kinect, e eu estava a ver, e aí partilho da opinião de um youtuber muito famoso, que é o Jack Frags, pelo menos eu e o Rodrigo conhecemos, porque ele é um Battlefielder do Catan. Sim, começou com Battlefield 3. Exato. Ele esteve a experimentar o Kinect com o Battlefield 4. E comecei a ver, e isso também sou da opinião dele, é que aquilo é muito giro, o Kinect. E mesmo que faz lean, e tu mexes a cabeça, e ele faz lean de um lado e para o outro. Só que é como ele diz, a gente pode passar muito bem sim. Quem é que quer jogar de cabeça torta? Sim. E quem é que quer jogar andar tipo na cadeira de um De lado um para o lado outro para o outro. só para fazer a porcaria do Lean? Exatamente. Quem é que quer gritar Medic! Medic! Quando aquilo metade das vezes aquilo não funciona. Sim. É, Pronto, pois é. aquilo basicamente, da mesma maneira que eu acho que o touchpad no comando da PS4 é um gimmick, e todos concordámos isso na semana passada, acho que o Kinect, em termos de jogos, é para um nicho muito pequeno, e se não for para isso, é um gimmick. A não ser para andarmos a passar os menus com as mãos ou com a voz, e mesmo assim é preciso estar tudo em silêncio na sala. Sim, dá muito trabalho, sim. Pronto, estamos para ver ainda o que é que esse Kinect vai trazer em termos de jogos, mas acho que vai ser o mesmo Eu que acho sempre que foi eles até perderam a agora. melhor oportunidade de todas na geração passada, que foi também lançar o Kinect, que é toda a gente quer, que era um jogo de Star Wars em que controlas um lightsaber Ah, com sim. as mãos. Epá, e falharam miseravelmente. Fechou. Aliás, acho que até foi o último jogo que a LucasArts lançou, portanto, só E para acho que verem até como é que as foi coisas um fizeram. dos coisinhas piores que houve. Exatamente. E E eles pronto. perderem uma grande hipótese. E enquanto não sair a Killer App, por assim dizer, epá, enquanto não sair o eSports para Kinect, nada feito. Porque os que já saíram de Exato, esportes são exatamente, fraquinhos. E enquanto não exatamente. sair algo assim bom, nada feito. Não, acho que nada feito. Acho que o único bom que está aí é um que é o Zoo Tycoon, acho eu. Ah, já vi. Daí estão a dizer relativamente bem, não há nada Sim, é engraçadinho. Já vi negativo. fotos e aquilo é Estão a dizer que é engraçado. sim. Sim, é engraçadinho. E que até estão a tirar bastante bem o proveito do Kinect. Agora, o problema do Kinect é realmente haver motivação e haver incentivo para haver produção com aquele interface. Porque eu acho que o potencial está lá, o potencial é enorme. Tanto é que já agora também podemos dizer que foi hoje confirmado que a Apple comprou a empresa que desenvolveu o software original para o Kinect. Portanto, eu acho que aqui só não vê potencialidade quem for cego. Sim, claro, A claro. questão é aproveitá-lo, é tirar proveito e nos jogos, que supostamente seria mais fácil, estamos a ver uma inércia muito grande e acho que em parte aqui a culpa é de estúdios. Muito sinceramente, acho que aqui a culpa é de estúdios porque estão com medo de desenvolver funcionalidades que sejam muito dedicadas para aquele ramo e depois, se for flop, todo o pacote é um flop. Pois, exato, exatamente. Portanto, é um risco bastante grande. Opa, mas tem que tentar, se não dedicarem um único pacote, um único título para isso, então que vão tentando implementar pequenas coisas, mas que sejam coisas que sejam Só mesmo relativamente o first importantes, né? party é que vai desenvolver para Kinect. Talvez um Pois. outro estúdio assim em qual seja muito apoiado pela Microsoft a fazer, mas acho que vai ser igual ao que foi a geração passada. É meia dúzia de jogos, vai tudo a falar, está tudo a falar como tu falaste até agora, que é, ei, pá, isto tem um potencial brutal, mas nunca, está bem, fica lá o potencial e concretizar, ninguém concretiza. Pronto. Basicamente, acho que vai ser isso. Exato. Agora, outra coisa que eu queria falar, e acho que vai ser das últimas coisas que vamos falar aqui da Xbox One, é que é feia que dói, amigos. É feia que dói. Opa, confirma-se, É verdade, é tijolo. aquilo é muito mau. Eu não sei como é que em pleno século XXI com todo o design e com todos os designers que andam por aí, não fazem uma coisinha como deve ser. Quer dizer, aquilo é feio, aquilo é um tijolo, aquilo não é Aquilo foi nada. medo, opa, aquilo foi medo. Aquilo foi medo porque a geração anterior com a Xbox 360 tiveram muitos problemas de sobreaquecimento, das ventoinhas, das resistências, desde a drive, desde tudo. E então eles acharam que o melhor era fazer uma. Porque é maior, para quem não tem noção, Sim. esta nova Xbox One é maior que a Aquilo é um Xbox PC. 360. É, aquilo é uma caixa, Uma aquilo torre. é maior que as vossas caixas das boxes de televisão, seja da Zone, seja É da Rev. grande e pesado, ao que parece. É grande e Ao que pesado. parece, é Mas por muito dentro, pesado. aquilo tem espaço para todo lado. Sim, Por foi isso, isso. deve ser por causa disso que eles Acho optaram que por tudo este tem design. ventoinhas. É a consola que tem ventoinhas. É o Kinect que tem ventoinhas. Que até o Kinect aquece. Quer dizer, é tudo. Mas dizem que é silencioso. Sim, Tantas ao que ventoinhas, mas dizem que é parece silencioso. não há assim grandes queixas de ruído. Mas é feio. É pá. A gente Pois olha é. para a PlayStation 4, é bonito. Pronto. É Ou pá, eu não acho. é Eu também acho relativamente feia. bonito. Pronto. Ou é. Então, é É, uma também consola acho. atravessada, pá. Como é que aquilo é bonito? É menos feia do que a É menos Xbox. feio e é Sim, retirar a isso é. inspiração da PlayStation 2 e pronto e tal. Pronto, há uma certa história. Pronto. Sim. Aquilo ali não tem história nenhuma. Quer dizer, é feio, é uma caixa. Pronto. Sim. Mas nada. É feio, sim. Ora bem, podemos confirmar que. Bom, vamos encerrar o tópico, mas podemos confirmar que para a semana vamos meter as duas à porrada uma com a outra e nós à porrada uns com os outros também, não é? Sim, basicamente vamos Nós tentar vamos fazer para a um semana, apanhado não percam, destes dois episódios. vamos fazer um podcast em que vamos meter uma à frente da outra. E também a Wii U ao Vamos barulho. a Wii U ao barulho também, Se vê se aguenta porque é para, ou não. acho que só vamos falar 30 segundos disso, do Sim. Wii U. O resto vai ser só porrada entre Xbox e PlayStation. E garantidamente, porque somos três e é impossível haver Alguém vai empate, ganhar, sim. há uma consola que pelo menos assim. Na primeira fase, vamos fazer, vá. Quem ganhou a primeira fase, ou quem vai ganhar este ano de 2013 e 2014, vá. E vai ser no vencedor. Ora bem, Exato. vamos passar às dicas da semana. Eu vou para não, vou deixar o Rodrigo de parte esta semana. Começa ao Pedro, porque senão ele queixa, é, passam sempre eles, são sempre eles. Sim. Pedro. Bem, eu sou um bocado tio Patinhas e gosto de pé descontos, mas melhor do que descontos são borlas. E esta semana há uma grande borla que não é inédita, mas que mesmo assim é notória, que é o Infinity Blade, na Apple Store. Portanto, isto é o equivalente aos AAA para jogos iPod, iPhone e iPad. Sim. Está outra vez à borla. Isto é o primeiro jogo na história a utilizar o Unreal Engine 3 em iOS. Portanto, é graficamente mesmo muito bonito. Já é de 2010 e está agora à borla porque vai sair o 3, que supostamente fecha a trilogia. E então, para se celebrar, eles meteram esta borla outra vez. É um RPG e o sistema de luta é muito simples, mas também não se pode exigir mais. É uma plataforma que é toda controlada com o toque. Portanto, tem elementos de luta e tem elementos de RPG, aliás, e a luta é muito baseada em Quick Time Events. Mas se nunca jogaram e se querem realmente jogar, ver o que é um jogo bonito e jogar um jogo bonito em iOS, saquem o Infinity Blade, está à borla. Não se vão arrepender, porque eu já joguei. Tinha um conhecido que aproveitou a promoção anterior e então eu joguei nessa altura, mas o jogo é mesmo muito bonito e é uma prova de que quando as coisas são bem exploradas e bem. E o potencial é extraído, consegue-se coisas mesmo muito bonitas, independentemente da plataforma. E este jogo para iOS é mesmo graficamente soberbo. Muito bem. Quem tenha para aí iPads e iPhones, Sim, saca. boa sorte. Boa sorte Ora com bem, isso, sim. vou passar para a minha, que é uma dica, é mesmo uma dicasinha para quem é PC Gamer, e que é fã e uma graphics whore, como eu e como o Pedro há bocado disse muito bem. A PC Gamer, a revista PC Gamer, que nem sei se já há revistas PC Gamer. Há o site, só ver as notícias e pouco mais. Lançou uma notícia e entretanto já concretizou que ia fazer o PC mais poderoso de todos os tempos, vezes infinito. Pronto. Chama-se, eles deram o nome de The Large Pixel Collider e, segundo eles, é o PC mais poderoso e responsável do mundo. E responsável porquê? É porque eles gastaram um balúrdio de dinheiro a fazer isso. Já sabe, jogar no PC é caro, e jogar no PC como deve ser, mais caro é ainda, porque bons gráficos requerem uma quantidade e uma insanidade de dinheiro disponível na carteira. Ora bem, o que é que este Large Pixel Collider tem? Pronto, eu vou só enumerar para vermos mais ou menos como é que isto é. Portanto, uma motherboard que é a ASUS Rampage 4 Extreme. Esta porquê? Porque tem 4 slots PCI Express. E eu já vou revelar porque é que eles precisam Já dá para ver o que é que vem frame. aí. Isso eu vou dizendo mais ou menos os euros que foram precisos para isto. Portanto, para esta board, 400 euros. O processador é um Intel Core i7 4960X. Só este processador custa 1000 euros. A caixa não consegui arranjar o preço para ela. É da Digital Storm Advento 2. Só ela tem 22,21. Isto não há preço porque isto, Digital Storm, é tipo um Alienware, mais ou menos. Eles fazem a caixa e montam os computadores também. Ora bem, gráficas. E os meninos foram buscar 4 Nvidia Titan. Porra, Cada quatro. Titan são 1000 euros. São 4000 euros de placas gráficas. O disco SSD é um da Corsair, um Neutron, são 450 euros. O outro disco mecânico é da Western Digital, 4 teras, são 250 euros. São 64 GB de memória que fazem o total, que são da Corsair. Vamos, Corsair Dominator são as mais caras que há, custam 270 cada uma e cada PEX é 16 GB, portanto foram 1080 euros de memórias. E a fonte é uma Corsair de 1200 watts, custa 300 euros. Bem, A fonte nem sei se aguenta. Só com os quatro Titan, aguenta, meu Deus. sim senhora, porque eles fizeram o computador, Eles montaram e deu. eles montaram e deu. Isto é uma máquina que dá para 4K e 5K, ou seja, eles. E é uma máquina que eles montaram para fazer reviews de PC mesmo. A explodir, com o jogo todo a explodir, não é? Para o futuro, para 1 ano, 2, 3, 4, eles depois vão atualizando nos próximos anos, à medida que vão sair material novo. Epá, eu nem sequer somei, eu devia ter somado, mas eu nem sequer somei isto. Isto vai Sim. dar para aí uns 10 mil euros, ou assim, uma Somas coisa durante a dica qualquer. do Rodrigo e depois dizes quanto é que estava a ficar. Vou somar. Epá, é assim, isto para mim que sou fanático do PC, realmente eu curti ter isto em casa. Só que isto é um abuso. Pronto. Isto é só mesmo. Isto é tipo. É pá, compra Isto um basic. carro, pá. Isto dá para comprar um carro. Exato. Isto é mais E óbvio. dá para alimentar o carro com a Sim. eletricidade. Exato. E dá para alimentar o carro. Pá, quer dizer, isto é um abuso total. Isto é mais ou menos para ver até que preço pode ir jogar no PC. Vai para os 10 mil, 15 mil euros. Pronto. Mas Sim. isto é para brutos. Rodrigo. A minha dica também vai ser muito curta, vai um bocado na onda também destas consolas de nova geração e sobre a PlayStation 4, que é agora que todos temos, todos, nós cá em Portugal ainda não, mas brevemente vamos ter e vamos ter a possibilidade de fazer isto, que é uma das características da PlayStation 4 mudar o disco rígido da consola. Então, o que se propõe, e vou aqui parafrasear um bocado a IGN, que eles dedicaram um artigo só para fazer testes de velocidade. E ao contrário do que se pensa, não compensa assim tanto irmos para um disco SSD, um Solid State Drive. Claro que compensa fazer o um investimento para mudar o disco rígido, mas não para um SSD. Então o que é que se propõe? É uns novos híbridos, que já devem ser bastante conhecidos da comunidade, os híbridos entre a SSD e os discos de agulha mecânicos, os tradicionais. E eles verificaram que realmente fizeram a troca. Já agora posso só referir que aquilo na PlayStation 4 é muito fácil, é só preciso tirar a tampa superior mais pequena de cima, desaparafusar é só um parafuso, tirar a slot que tem a caixinha do disco, meter lá o disco novo, fechar na consola e pronto, está preparado a andar. Só precisam de sacar o update mais recente O do firmware, não site é? da Microsoft. é da Sony, o firmware, porque a consola depois corre como se estivesse limpinha. Por isso, para nós que ainda vamos receber a consola, pode ser boa altura para já começar a aproveitar qualquer promoção que haja, até enquanto o preço não está muito alto destes hybrid hard O drives. preço deles Para é. o preço deles anda à volta de 100€ Não. 1 TB. Nada mal. Nada mal. Não é nada mau. Portanto, para quem está a pensar em fazer este investimento e se calhar vai gastar mais do que isso e só em 200 ou 128 GB num disco SSD, se calhar mais vale ir para um SSHD Sim. e compra 1 TB, tem mais do que o original, do que o disco original que traz na PS4 e ainda consegue tirar bastantes segundos, tanto no, em boot time, como também a instalar jogos, a fazer load de jogos. E mesmo nem só o first tag, mas também o level load, em todos esses aspectos foram ganhos vários segundos. Portanto, é a dica que eu vos vou dar. Isto Invistam num é desses. nisto. É nisto que a Sony acaba por ser realmente uma empresa de hardware. Quer dizer, sai a Sim. consola, pá, se quiser podem meter outro disco qualquer que quiser e isto dá na Mas aí mesma. também vamos falar, vamos guardar isso para o próximo Sim. episódio, porque, Ah, por pois exemplo, a é. Xbox, a 360, já tinha isso, ou seja, a 360 dava para trocar o disco na boa. Mas a One não. Na Bem, boa, entre pronto. aspas. A One não. Ora bem, Exatamente. eu estive a somar aquilo que dava, isto dá, aquilo que eu estive a dizer dá 8.480. Só que falta o sistema de refrigeração que é a água e também é caro. E a mão de obra. Isto foi para 10 mil euros, não? Era só para avisar. E os Sim. monitores E e monitores e por aí etc. fora. Pronto. E a licença do Windows, pá. E a licença do Windows, é Sim. verdade. Não sei porque esquecemos sempre nisso. Exatamente. Ora bem. Pronto, está tudo feito por hoje. Hein? Batemos o recorde. Foi o podcast mais longo de sempre. É verdade. Ui. Ai, Jesus! O YouTube mata-nos. Então, olha, não se esqueçam, para a semana temos o Duelo VS, de titãs. Duelo de titãs. temos o confronto. Esta semana, É um guia partilhem. antecipado de compras de Natal, se tiver tudo lançado até lá, mas muito provavelmente não estará, mas pronto. Esta semana, não se esqueçam, subscrevam, partilhem, gostem, façam 30 por uma linha para publicitar este podcast. Portanto, olha, portem-se mal e joguem muito. Tchau, pessoal. Tchau.